Agora vai, né, cara? Sabe Deus por que não funcionou. Pois é, como é que o Skype ele não bloqueia essa porra? Você tá onde hoje, Spider? Dubai? Deve ser Paris? isso. Tô em casa, cara. É por isso que ele tá triste assim, mano. É. Ele nunca fala assim quando ele tá no Marrocos, no Cairo. É. Quando ele tá fora, ele tá feliz. Hoje ele Não, tá cara, eu com. tô feliz quando eu tô em paz, cara. Hoje ele tá com ânimo que é uma porta hoje. Quando ninguém me enche o saco, eu fico feliz, cara. Acontece isso, velho? Ou seja, ele Acontece, nunca cara. fica Por feliz. exemplo, hoje, das 6 às 8, eu estava em paz, cara. Tava dormindo, né, vadio? Das 7h20 até 7h50, eu estava em paz. Eu estava mais em paz ainda. 8 horas começou a perturbação. Agora começou, cara. Baixou o programa, eu vou saber que programa, cara. Fui ver aqui, tinha 70 e poucas mensagens no grupo. Saber programa. Cara, eu falei. Quer, tem certeza que quer voltar, Spy? Quero! Agora aguenta, Vadil. Agora tu só É, sai você pediu daqui pra gente morto. encher o saco. É. Cara, passei por momentos perto da morte hoje aí, cara. Então, Olha aí. não deseje muito. Não Caraca! deseje Tá que muito que pariu. daqui a pouco eu vou pra vinagre, hein, cara. É, e o Flávio ainda quer competindo com o Spider. Não, não, Tá. já passei, não quero mais não. Já foi, já. Você é um guri, cara. Ainda bem que você já sabe. Então vamos lá. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Estamos aí de volta, mais uma viagem no tempo, porque Back to the 90s. Junto aqui conosco, ele, Nelson Lopes. Nani? Estou aqui, galera. Bora. Também aqui junto ele, o nosso estagiário de plantão, Flávio Azevedo. Fala galera, aqui é o Flávio e. Ah, no meu tempo as coisas eram melhor. Ai, ai, ai. Eu vou dito, eu vou dito. E agora é hora dele, Ricardo Spider. Olá, habitantes. O esquema é o seguinte, qualquer oportunidade de deitar, eu já tô deitando mesmo. E é isso aí. Caraca, tá meu morrendo, Deus, velho. Meu Deus. Certo, pessoal, hoje nós estamos aqui para falar dos grandiosos anos 90, né? Pô, que saudade dos anos 90, cara do céu, hoje vai ser muito nostálgico. Então nós vamos relembrar tudo o que tinha de bom nos anos 90, no episódio 90. Olha só que sugestivo o número do episódio, né, Edu? Né, cara? As referências. Essa o Capitão América entendeu. Hein? Quase foi uma Peraí. surpresa, hein? É, quase. Deixa eu perguntar, o Vodito, entendeu a referência? Ah, eu entendi. Ok, ok. E tará, então tá naquela hora que todo mundo espera, que é os recadinhos do Edu. Vai, Edu! É isso aí, galera. Então, se você quer lá se juntar com a galera, fazer aquela rodinha de amigos, mas infelizmente você não consegue mais ligar naqueles grupinhos de celular lá, porque não funciona mais, você pode se juntar ao nosso grupinho do Facebook, olha só. Você pode entrar no facebook.com/groups ou então na nossa página, no facebook.com/machinecast. Se você quer lá mandar um recadinho pro papai e pra mamãe, especialmente pra nós aqui do Machine, você pode fazer isso lá, mandando pra nós um recadinho no Twitter. O nosso perfil lá é o arroba machine_cast. Agora, se você quer falar de joguinhos da época, dos fliperamas lá com a gente, você pode falar com a gente lá na Alvanista. O nosso perfil lá é o arroba machinecast. Ou você pode mandar aquela velha cartinha que não vai ser escrita à mão, mas pode mandar para nós assim mesmo. Mais eficiente que os correios são os e-mails, então manda lá no contato@machinecast.com.br. E faça parte da Resistência Velha Máquina, venha se juntar a gente lá no nosso grupo do Telegram, o link vai estar aí na descrição. Certo, pessoal, e já se você quer ajudar o Machinecast, ajude-nos a propagar a nossa palavra, episódios e afins. Então, se você quer ajudar, faça aquela indicação para a pessoa que você gosta ou não gosta. Eu sempre ressalto isso aqui, importante, porque, né, vai que você faz um amigo ou recupera uma amizade indicando um episódio. Ou, sei lá, talvez você afaste mais essa amizade. Então, fica aí, indica para quem você gosta e quem não gosta. E a indicação, hoje, de profissão... vai pra você quando você estiver andando na rua aí e ver aquele cara fazer aquela pesquisa, pedir 2 minutos pra responder uma pesquisa, você fala assim, olha, eu até respondo, mas eu quero que você escute aqui o Machinecast, que é o melhor podcast de nostalgia aí da podosfera. Entre uma pesquisa e outra, uma entrevista e outra, tu ouve um pedacinho aí que tu vai passar melhor o teu tempo. Exatamente. Mas, Spider, uma coisa que eu sempre tive dúvida nessa tua indicação, quando tu diz indica para um inimigo, é com o intuito de deixar de ser inimigo e virar amigo, ou porque tu quer provocar mais ainda a inimizade? É pros dois, porque se o cara gostar, pode ser que, oh, esse cara não é tão malo assim, ele é uma boa pessoa, vou reatar a amizade. E se ele não gostar, ele simplesmente vai ouvir também e vai afastar mais o cara, entendeu? Mas ele ouviu, então, pelo menos. Ele não tem um objetivo final, então, no fim das contas. O objetivo é sempre sobreviver, cara. Esse é o objetivo. Não, o objetivo é que ele tá ouvindo a gente, não importa. Isso. Nem que seja uma vez só, né? Pois é. Mas pra quem não percebeu ainda, nós temos aí um novo integrante que vai ficar aí no banquinho da sala, e toda vez que ele não estiver dormindo, porque geralmente ele fica dormindo e babando no canto ali, que é o Vodito. Diz oi aí, Vodito. Hã? Que? Chamou? Hã? Que? Oi. Dá oi pra galera, o pessoal te apresenta aí. Ah, fala, diz quantos galera. Anos tu tem, de onde é que tu tá falando. Falo de Barbacena do Sul. Tenho 97 anos nesse tempo aí. Meu neto falou um negócio de internet aí, os negócios, eu tô aqui. Já tem experiência na internet já? Mexe em alguma coisa na internet? Ah, eu disquete, né? Esse negócio de disquete, eu sei mexer. Ok, senta lá, Vodito. Senta no banco lá, no banquinho. Vai, senta no ponte agudo ali. Vou dormir. Valeu. Ok. Então, daqui a pouco nós voltamos pra começar a falar dos nossos incríveis anos 90. Certo? Então, vamos pro cast! Machinecast, o podcast que vai voltar no tempo. Voltamos e agora vamos começar a falar dos nossos queridos anos 90, né? Só que um pouquinho antes aí eu gostaria de comentar, atualmente, o que nós temos aí de tão relevante em 2018, para que daqui a 18 anos a gente fale, nossa, isso aconteceu em 2018, o que já aconteceu esse ano aí de tão de tão importante pra gente lembrar daqui a 18 anos, que nem vai ser os anos 90, que já faz 28 anos. Cara, acho que o mais importante é que a gente tá vivo ainda em 2018 e ninguém explodiu nada ainda. Quer dizer, acho que isso é um marco importante. Mas alguém explodiu alguma coisa na não sei, cara. 90? Trump é presidente, né, cara? Tudo pode acontecer, hein? Não, mas é que eu tô tentando fazer uma comparação com a década de 90, né? Eu não lembro de ninguém ter explodido nada na década de 90. Sei lá, né? Mas, na década de 90, okay. Quem que eram os caras perigosos aí? E a gente sobreviveu. Era Iraque. Guerra do Iraque. Né, Iraque, guerra do Golfo. Não. Pera aí, gente. Vocês estão loucos. Guerra do Iraque foi em 2003. Não, senhor, filho. Guerra do Iraque começou em 91. Começam as operações militares da Guerra do Golfo em território iraquiano em 1991. Ah, Guerra do Golfo. No Iraque. Não. Não, os conflitos iniciaram lá. Mas a Guerra do Iraque, aquela invasão dos Estados Unidos no Iraque, que bombardearam tudo, lá foi em 2003, entendeu? Isso daí é chamada Guerra do Golfo. E iniciou lá pelo Iraque, mas foi toda aquela zona ali. Mas enfim. Pode crer. Na década de 90, Spider, o que eu lembro que explodiu lá foi um negócio no World Trade Center lá. Não sei se tu lembra disso, do atentado lá. Ah, o primeiro, né? Isso. No estacionamento lá. Ah, é verdade, é verdade. Aquele ali já foi um treinamento, né? Eu já tava treinando já. É porque sempre foi um símbolo, né, cara? Então qualquer coisa seria lembrado, né? Pois é. E aqui, se quisessem explodir alguma coisa aqui no Brasil pra ficar lembrado assim como assim, o que eles explodiriam ali? Por favor, Congresso Nacional, por favor. Porra, eu ia dizer isso, tirou as palavras da minha boca. Cara, mas eu aí ainda... seria uma coisa em prol do povo, né, cara? Não seria um atentado ao país mesmo. Mas o brasileiro em si espera mais dos bandidos do que da justiça. Não, mas a gente tá supondo que seria um bandido que ia fazer isso. Eu acho que a chance de um cidadão de bem fazer isso é bem maior que um bandido. De fato, né, Kelly? É. Cara, eu ainda sonho um dia. Meu pai falava que ele sonhava o dia que ia subir uma Kombi cheia de dinamite naquela rampa lá e ia se jogar dentro da cama. Isso ainda pode acontecer, cara. Ai, desde quando o MachineCast virou um podcast político? Não sei, cara, eu sei que é isso aí. Desculpa é que trazer... gente quer que esses políticos de hoje virem nostalgia, tá ligado? Talvez. Desculpe trazer essa pauta de sobrevivência, mas é que eu tô meio indignado com o povo ultimamente, então eu quero mais que o povo se lasque mesmo. Então... Tá que pariu, é isso aí. Ok, queridos ouvintes, ele disse povo, não ouvintes. Ouvintes e povo são totalmente diferentes. Totalmente diferente. O nosso ouvinte é Teba, como diz o povo aqui em Minas. Então tá. Então, vamos começar aí. Então, mas, Tim Blue, você falou o que aconteceu em 2018. Foi no começo desse ano que o Elon Musk mandou o carro lá pro espaço, lá? Foi agora, esse mês, até, inclusive, eu acho. Ah, então, isso eu acho que é um marco... final do mês passado. Isso eu acho que é um marco importante pra lembrar aí, né, cara? Primeiro carro no espaço, cara. Daqui a pouco vão ser vários e vários no espaço. Sim, cara. Então... E o feito também, não só de ser o primeiro carro, como também é a primeira vez que uma agência não ligada ao governo coloca um ser humano no espaço, saca? Mas ele já mandou astronautas pro espaço? Ele mesmo foi. Eu não lembro disso. Ele mesmo foi com o carro dele. Ele mandou um astronauta junto com o carro. Tu tá viajando. Ele mandou o carro dele, ele não foi. E foi um astronauta junto com o carro. Não, cara, aquilo lá é um boneco. Foi um boneco do posto. É um boneco? Cara, o carro tá no espaço, sabe, é aquele... a deriva, ele tá indo pro infinito, não. Porra. Aquilo lá é um boneco, tipo, aperta o cinto, explodiu, sumiu, entendeu? Caramba, velho, eu achei que era um astronauta mesmo. Meu Deus, gente, daqui a 20 anos eu vou lembrar que tinha um brisador no espaço, cara. Puta merda. Porque essa aí foi nível astronômico, cara. Meu Deus do céu, ele foi junto com o carro dele. Buzinou e tudo lá em cima e deu pra ouvir, hein? Deu aquele tchau do Batman, assim. Meu Deus céu, meu Deus, meu Deus. Gente, vamos pros anos 90, que naquela época os neurônios do Edu ainda existiam. A maconha não tinha acabado com eles ainda. Nada melhor pra começar um podcast de listinha, né, do que aquele, né, querido sorteio honesto. Deixa eu jogar aqui os dados aqui. Starred, é só pros dados aqui. É, Starred tá aqui jogando um gaminho. Soprou. Oh, poxa vida, adivinha. Adivinha quem saiu primeiro? Ah, novidade. Olha aí, a pessoa mais empolgada do cast, Spider! E aí, oh, veja só, hein. Uma mudança. As coisas mudaram. Alguma coisa mudou nesse sorteio honesto, hein? Vejo mudanças no MachineCast, hein? Eu não sei se isso é uma esperança ou a ruína. Vamos descobrir com o tempo. Vai lá, enfim, Spider, fala aí. Então, a primeira coisa que você... que me chamou a atenção aqui quando você falou essa pauta, é o que eu tenho realmente saudade daquele tempo que hoje não tem mais, a não ser... em situações esporádicas, é das Spice Girls, cara. Mesmo, eu sinto saudade delas, cara, porque eu achava elas gatas, bonitas, eu gostava da música delas, e é isso aí. Você só... que... Não, eu você... sei que vai ser surpresa, cara, pra muita gente, mas eu gostava pensa delas. O pensa o Spider. Eu acho que eu estenderia um pouco o que o Spider falou ali, das Spice Girls, estenderia um pouquinho pra banda pop. Saca? Que os anos 90 foi marcado por muita banda pop, cara. Sim, sim, o grupo Dominó. Então, na minha lista tava aqui. mas olha só, pensa só o Spider dançando aquela coreografia. Não, dançando, da Spice. Não. Não, pera aí, dançando. Não, pera aí, você dançando, não. Dançando a coreografia da Spice Girls, né? Eu não danço nem Coisinha de Jesus, cara. Quanto mais música, Spice Girls. Eu não danço. O Coisinha de Jesus. Puta merda. Quer falar que eu danço? Caraca, eu não danço. Tô eu fazendo o passo agora do Coisinha de Jesus. Cara, na minha mente tá nós, todos nós fazendo o Coisinha de Jesus. Alegria, Coisinha de Jesus é vida. Combina com tudo, né, cara? Dá pra dançar em tudo. Eu já dancei em várias formaturas assim, cara. Mas aí, o Spy, tu lembra as principais músicas do Spy TV, o nome delas? Lembro. Qual que tu mais gostava, aí, que tu tinha aqueles sonhos eróticos? Não. Você também, vou dizer. A é mão um do canalha, hein? A mão do espaço chegava a tremer, hein? A mão do espaço tremia. A mão do espaço? A mão do espaço? Caraca. Vai longe. Nem vou perguntar o que quer dizer a mão do espaço. De repente é do Elon Musk no carro dele lá no espaço. Vai falar aí, Spider. As músicas que eu mais gostava delas era Say You Be There e Stop. São as duas que eu mais gostava, assim. E gostava mesmo, cara. Todos meus amigos sabem que eu gostava de Spice Girls e é isso. Mas Spice Girls era bom, velho. É que eu entendo certa revolta do Neilson, do tipo assim, como assim, velho? Como assim? Não tem revolta nenhuma, não. É que o cara gosta também, ele não quer falar. O cara gosta, eu vou fazer o quê? Ficar calado. Chorar, né, cara? Chorar. Não, só não. Cara, mas eu não sei se era influência por questão da idade ou se era porque a gente não tinha acesso, assim... A internet, a coisa tão vasta, então aquilo que aparecia na mídia de fato era aquilo que você tinha acesso, então você acabava gostando mais por aquilo. Mas não só as Spice Girls, como todas as bandinhas pop da época, Cara, eu gostava, velho. NSYNC, Backstreet Boys. Eu lembro da Rouge, mas não lembro dessa. Rouge. Rouge surgiu na vibe de Sim, Spice Girls, foi pra imitar, né? É. Mais ou menos que nem o New Kids on the Block, lá. Sim. E qual é aquela banda americana que surgiu pra competir com a Costa Riquinha? Com a Costa Riquinha? Destiny's Child? Tinha uma banda nos anos 90, 80, dessas... Menudos, não? Menudos. Menudos. Aí surgiu uma americana, que foi o New Kids on the Block, não foi? Isso. É, então tá. Então a Rouge foi mais ou menos isso aí. Foi pra imitar a Spice Girl. Isso. E teve o pessoal lá que ganhou... O pessoal do Rouge foi que ganhou o programa do SBT, né? Sim, sim. É Ídolos, né, o programa? Eu acho que é. Não, acho que não era Ídolos, não, cara. Não é Ídolos. Foi um próprio reality show pra fazer a banda mesmo, entendeu? Pegaram pessoas. Pois é, tem um nome, eu não lembro o nome disso aí. Que teve aí saiu duas bandas, foi essa e foi a outra que era dos meninos, acho que é a Voz. Bros. Eu lembro do grupo, mas eu só lembro da moto. Mas isso é anos 2000, né? É, isso é 2000, eu acho. É. Mas assim... O Bros já é mais novo, mas é o mesmo programa. Eu lembro programa. As duas únicas edições. É. Eu lembro de eu ouvir Spice Girls na MTV, assim, e de ir comprar CD e tudo mais, assim. Eu gostava mesmo, de verdade. Assim. Era massa. Olha o Spider. Não, era massa aí, assim. Mais amigos meus gostavam, um ou outro. Mas elas voltaram, tu viu, né, Spider? Estão fazendo turnê, não estão? Cara, se você fosse amigo... De vez em quando, cara, elas... Spider, se você fosse meu amigo e morasse perto, filho, você ia ser zoado, você sabe, né? Tô ligado, né, cara, mas... Era pouco não, tá? Mas, cara, todo mundo me zoava, cara. A galera me zoava normalmente. Eu não tava nem aí, cara. Se eu fosse e ligar quando... pra zoação, tá não tava isso nem aí era quanto? 95, 97? É. Eu acho que é final dos anos 90 mesmo. Por aí, cara. Eu lembro que eu ligava MTV pra... Não, é mais do começo. Eu lembro é 94, ligava... na verdade. Spice Girls é 94. É mais do começo. Porque eu lembro que eu ligava... quando eu ligava MTV pra ver, eu via Ratos de Porão, Metallica, Sepultura. Sim, cara. Entendeu? Eles lançaram o primeiro single em 96, que foi o Wanna Be. E assim... Não sei se foi 96, Edu, acho que foi 94, hein? Mas tem uma cantora tá das Spice Girls que fez carreira solo. Ah, teve, famosa, teve na verdade... Então, o grupo foi criado em 94 com o nome... Não. Não. É a Emma Bunton, a Gary Halliwell, a Melanie B, a Melanie C... Ah, teve três delas que fizeram razoável sucesso. A Jerry, a Emma e a Victoria também. Mas a Victoria não na música, mas nas celebridades. A Mel B é jurada de um... A Mel B, de quando em quando, ela faz show solo e ela teve um sucesso razoável. Assim. Mas eu lembro que na época, quando surgiram, assim, o clipe na MTV e tudo mais, cara, era febre, assim. Elas ficaram várias semanas em primeiro lugar e foi, tipo, fenômeno, assim, porque elas eram meio desbocadas, assim, e faziam umas coisas fora do comum. É, e era um grupo só de meninas, né, o que era uma coisa diferente, né. Então, fez bastante sucesso na época. E eu gostava das músicas, eu ouço até hoje, hein, inclusive. Caiu. Olha, menos... aí, não. Spider, né? Caiu menos aí, três no conceito agora. Depois que vocês falaram. Não, elas, depois que vocês falaram elas que. Tiveram uma contribuição. Tá de zoeira, pô. Tá de zoeira, pera aí. Pô. Menos três eu tô achando pouco até. Achei que você ia descontar uns 10 pontos. Não, 10 foi no Resident Evil 2. Eu vim aqui pra discordar mesmo. Não tô aqui pra agradar, né? Não, mas é o contrário, cara. A gente que tá discordando. Mas eu acho que tem uma pessoa nessa gravação que ouvia também Spice Girls. Vodito, ouvia Spice Girls? Ah, eu não. Meu negócio era cartola. Era o samba de raiz, sabe? Coisa... Tá, e Tunico Tinoco. Aí Tunico Tinoco. Tinha um Carreira e Pardinho. É, aquele baixinho. Isso aí. José Rico Milionário. José Rico Milionário. Caraca, doido. Tá, vô, senta lá, vô, senta lá. Deixa eu aproveitar e dar um adendo logo dessas boy band, que senão eu vou apanhar da minha namorada. Que quando eu falei o tema, ela falou: como fala. Assim tu vai apanhar da tua namorada? Entendi. Que ela falou: ela não, vai dizer que ela ouve o Machine Cast. Ela falou que não ia baixar mais. Quer dizer, não ia baixar e ouvir. pra... Não ia baixar Elvis se eu não falasse do Backstreet Boys, NSYNC, as boy band dos anos 90. Ah, se tu não falasse do que ela quer, tu diz pra ela que a próxima vez ela vem assumir o microfone em vez de ficar mandando recadinho. Capaz de coisa de gente de decente. Capaz de assumir. Combo Breaker. Só o adendo só das boy band. Backstreet Boys, NSYNC, essas coisas aí que tocaram. Aqui no Brasil foi o Polegar e o Dominó. Ah, o Polegar é daquele comedor de pilha, né? É o Rafael, isso, Rafael Pilha. É o Rafael. Rafael Pilha. Caraca, tô... E a banda só acabou porque ele era pilha comum, não era alcalina. Caraca, Edu. Não, porque ele saiu, ele que dava energia pra banda, entendeu? Meu Deus! Gente, nossa, vocês estão muito pilhados hoje. Já vi isso antes, hein? Vai vir uma pilha de piada. O Spider hoje precisa recarregar as baterias. Ele vai ficar uma pilha de merda desse jeito, velho. Pra morrer o moleque, velho. Pimblu vai falecer, hein? Tô falando. Oh, velho. Ai, meu Deus. Tinha um tempo que não dava mais dessa, né? Ai, meu Deus, a minha real vaca quase explodiu, velho. Ai, segue lá, Flávio, fala aí. Não, é só dar esse adendo das que fizeram muito sucesso nos anos 90, principalmente Backstreet Boys, né? Uma explosão. E depois que apareceu uma pancada de banda igual também. Porque foi característico mesmo dos anos 90, né, cara? O estilo de música que dominou mesmo foi o pop de banda. Não foi muito pop de cantor individual. Tanto que o... Mas essa é herança dos anos 80, Edu. Tem muita banda que surgiu nos anos 80, essas aí. Mas o boom mesmo foi nos anos 90, com o Backstreet. Eu não sei se dá pra chamar de banda, né, cara? Esse é um grupo. É grupo, né? É grupo, porque eles não tocam o negócio. A diferença da banda dos anos 80. Pulando, eles só ficam pulando que nem Power Rangers, tá ligado? É. Se olhar um vídeo antigo do grupo Dominó, rapaz do céu, parece. Se alguém tivesse a habilidade de fazer as montagens, de botar aqueles monstrinhos de massa dos Power Rangers, parece que estão lutando com aqueles monstrinhos, só que falta os monstrinhos. Tá ligado? Se botar eles no meio da luta lá do só Star Wars, faísca, episódio, né? Episódio 1 lá, é a mesma coisa, no episódio 3, sei lá qual, tem aqueles lá que os caras ficam batendo no nada, assim, sabe? É a mesma coisa. Bota umas faíscas ali, que nem o Flávio falou, é eles dançando. Então tá. Já que o Flávio deu o adendo dele, aí vai lá, Flávio, agora fala da tua lista aí. Ah, uma coisa que tinha nos anos 90 é... Bem que podia acabar a pilha desse cachorro do Edu aí. Podia, velho. Mas infelizmente a dele é Duracell. Cara, nem Edu, é alcalina, tu tem que fazer lá. O seguinte, antes da gravação, tu vai lá umas duas horas antes, pede um cachorrinho da vizinha e fica brincando com ele, cara. E depois ele tá pô de cansado, vai dormir. Nada, velho. Acho que eu vou comprar um daqueles calmante líquido, pegar ração, dormir no calmante. Não, deixa o cachorro, deixa o cachorro comer, que ele para de latir ali, ó. Vai dormir até amanhã. Então, nos anos 90 teve o programinha interativo, o programa Hugo, não sei se vocês assistiram. Ah, Hugo Jogo. Ah, velho, eu lembro, é um que você jogava pelo telefone. Isso. Essa eu vou tá ter louco, que procurar. Tipo, certeza que você lembra dessa. Procura. O programa tinha 5 mil de ping, velho. Pô, era um delay. Era, velho. Não era um jogo. Nunca consegui ligar pra aquele programa, cara. Que isso não é um jogo. Isso não é um jogo. Não. Mas era um interativo pelo telefone. Você ligava e participava. Você apertava a tecla do botão. Aí... Mas aqui não tinha TV Gazeta. É CNT, Gazeta, né? É, aqui não tinha. É, no Sul não tinha isso. Isso aí é coisa do pessoal do Sul. Programa Spider, que... conhecia isso, Spider? Eu conhecia o Hugo, cara. Conhecia sim. Olha, não sei se passava... sei se passava na CNT, mas acho que passava CNT, na Band. Era CNT mesmo? CNT. Eu vi, cara, esse programa era clássico, foi o primeiro fone-jogo que existiu. Depois do Hugo saiu aquele da MTV, que era o Torcicola e alguma coisa, não tinha? Acho que tinha um da MTV. Garganta e Torcicola. Esse aí mesmo. O Hugo era famoso, cara. Ô, Tim Blue, abre um vídeo aí do Hugo, o jogo, pra você abrindo, ver. Tô abrindo. É hilário. Vamos falando aí. Então, eu tive a frustração porque eu nunca consegui ligar, sempre dava ocupado. No começo era, a ligação era de graça, aí depois eles botaram pra ser paga, aí eu não ligava, parei de ligar. E era massa que o Hugo interagia, né, cara? Subir na montanha sem fazer manha. Essa menina aqui que apresenta esse programa, é que aí, vendo ela assim tão novinha, eu fico imaginando aqueles posts de hoje em dia aqui. Veja como era antes e veja como era depois. Aí bota uma foto dela de biquíni, assim, toda gostosona. É muito saidinho. Montanha sem fazer manha. É CNT, tá aqui o vídeo que eu vi da CNT. É CNT. Eu descobri e passou na Gazeta também. Eu descobri esse programa aí um dia esperando dar horário pra ver SWAT Cats. É, passava na CNT, SWAT Cats. E que desenho bom, velho. Desenho bom. Também teve uma época que passava Tokusatsu lá também. Olha só. Mas o Hugo fez bastante fama aí nos anos 90, né? Fez. Porque era inovador, né? Era inovador porque não tinha nada diferente até então. E nada pô, igual, tu quer dizer? Não tinha nada. É isso aí. Desculpe o burro. Mas no programa do Gugu não tinha alguma coisa parecida? Ah, eu acho que bem depois talvez até tivesse, mas o Hugo foi o pioneiro mesmo. No programa do Gugu tinha um play game, que era um negócio lá que você ia passando, tipo um chroma key, né? No chroma key você ia fazendo um obstáculo lá e tal. Mas ali você não... A ideia do Hugo não, você jogava pelo teclado do telefone. Você ia controlando o Hugo com o telefone. Tá? Então você pulava. E eram várias fases. É. E quanto mais longe você chegasse, melhor era a sua pontuação pra você poder ganhar o prêmio lá do negócio. Ok. Então tá aí o que o Flávio tem de bom nos anos 90 aí. Eu entenderia isso mais como uma frustração do que algo de bom. Não, mas era bom, né? Não, era bom, cara. A única coisa é que eu nunca consegui participar, mas eu assistia. Exato, parava. Aí é que tá a frustração que eu falei. Mas eu me divertia. Bom, então agora, Neilson, fala aí, Neilson, o que tu tinha de bom nos anos 90, cara, que tu te lembra hoje? Na primeira metade dos anos 90, uma das melhores coisas, na minha opinião, era quando meu pai me dava aquela cédulazinha de R$1 e eu jogava fliperama, eu comia doce, eu ia na locadora jogar e ainda sobrava dinheiro. Cara, isso pra mim era demais, velho. Eu falava, caramba, meu dinheiro não acabou ainda não. Aí ia lá e ainda comprava picolé. Cara, isso pra mim era uma coisa surreal. Você parar pra pensar hoje em dia que acho que com 10 contos você não faz nada hoje. Naquela época com R$1, cara, eu comprava tanta coisa, cara, tanta coisa. Que era uma coisa que eu paro pra pensar hoje, eu acho. Era como se os anos 90 fossem há 50 anos atrás, cara. Sei lá, velho. Então, o que tu melhor lembra dos anos 90, a melhor lembrança dos anos 90, assim, de bom, era o valor que o dinheiro tinha na época, né, Nilson? É, não a melhor, mas uma das melhores, né? Uma das melhores coisas, né? A partir de 94. E a gente falou, e pros ouvintes aí que se interessaram pelo tema que o Nilson falou aí, a gente tem um programa todinho dedicado a ele, que é o episódio 74, o que nós fazíamos com R$1. Flávio não ouviu esse ainda, né, Flávio? Chega! Falta. Tá na lista dos 85 que eu tenho que ouvir ainda. Caraca, e não é o 74, viu, gente? Eu vou corrigir aqui. O episódio 76, pra quem se interessou pelo tema aí, o nome do episódio é o que a gente fazia com R$1. Nesse aí o Nilson não tá. Então, o Nilson quiser dar aí o parecer dele e já falou alguma coisa aí. Rapaz, é uma coisa inacreditável. Para as pessoas que é mais novo assim, que nasceu bem depois... Tipo o Flávio. Aí já, eu acho que aí você tá zoando o cara. Mas... Não, porra, tô falando a verdade. O cara nasceu semana passada. Não. Teu neto. Fica quieto aí, vô. Depois te chamo. Desculpa. É uma coisa surreal, cara. Você parar pra pensar hoje, entendeu? Porque eu paro pra pensar assim, eu falo, cara, com um real hoje você mal compra bala, um drops. Acho que nem aquele drops de house preta você não compra com um real, é o quê? R$2? Acho que é uns dois conto, É R$2 aquilo tem lá, que cara. Tem que peneirar, entendeu? Muito pra você achar um de um real, cara. Rapaz, nem aquele chips mata-rato é um real. Pô, mas nem a nota mais tem, imagina coisas que valem uma nota. A galera não sabe como que é uma coisa que parece que tá... parece não, é distante demais hoje em dia, né, cara? Sim. Porra. Mas a gente tem um cálculo matemático que a gente fez na leitura de e-mails do episódio 77, eu e o Edu lá, que é mais uma ilusão do que propriamente realidade esse negócio aí do dinheiro valer tão mais, ô Nils. Será mesmo? Se tu ouvir lá, tu vai ver que não é bem assim. É a base pelo salário mínimo, não é? Mais a memória. Porque eu fiz uma conta rápida, resumindo bem por cima assim, eu fiz a conta de uma Coca-Cola, de quanto ela custava em 94, e fiz a conta de quanto custa hoje, né? O percentual de Coca-Cola, né? Pelo salário mínimo da época, pelo salário mínimo de hoje. E daria pra te comprar meio litro de Coca-Cola na época com que tu compra uma Coca-Cola de 3 litros hoje. É mais ou menos assim, calma. Mas caro, cara. Não pois tem é, mas comparação. Eu não sei se essa proporção vale não, Team Blue. É, é que você tem não, que pegar Mas é que se tu fizer todos os cálculos, se tu fizer assim, o salário mínimo da época pelo salário mínimo de hoje e o preço das coisas hoje pelo preço que era na época, sim. As coisas hoje são mais baratas, entendeu? Não, mas você tá fazendo na proporção, entendeu? É por isso que eu acho que essa conta não vale muito, entendeu? É uma questão matemática, cara. Se vale ou não vale, aí é outra coisa. O negócio entendeu? Funciona mais ou menos assim, ó. É a relação do preço em relação ao valor que você recebe. Aí você vê... por exemplo, você recebia o salário mínimo naquela época, por exemplo, era R$215 e uma Coca-Cola era R$1, por exemplo. Não, por exemplo. Começou com 80. Não, 94 era 60 aí, reais. 60 reais e a Coca era 50 centavos, por exemplo. Então a, mais ou menos. Então a Coca... Então era como se ela fosse 0,5% aproximadamente aí do salário mínimo. Mais ou menos isso que a gente fez. Sim, uma Coca hoje... Eu entendo isso. Tipo, R$7 uma Coca de 3 litros. 2 litros. De 2 litros. R$7. O salário mínimo tá caro, é 900... ainda tá 5 e pouco. Aí, o salário mínimo é 980, arredondando aí. Uma Coca hoje, ela tá custando mais ou menos a mesma coisa aí, ó. Menos do que 0,5%. Saca? Não, eu entendo isso, mas... Mais uma de 2 litros aí que tá, é o dobro, entendeu? Sim, mas eu continuo tá levando entendendo dobro a conta de vocês. Na proporção, eu entendo isso. Em termos de poder de compra, porque vocês estão falando em poder de compra. O que eu e o Nilson estamos falando é a representação, entendeu? Sim. Quando você tinha... Não, mas aí é que tá o espalho. É que a memória das pessoas de 94 tem é daquilo que tu não podia comprar nada porque o dinheiro não dava nada antes do real. Não é necessariamente isso. O que eu e o Nilson estamos falando é a simbologia da época. Quando você pegava uma nota de um real... Mas isso a gente não discute, porra. Mas é isso que a gente tá falando, entendeu? Sim, necessariamente fosse mais barato, mas sim, você não, sim, se sim. sentia quando... com mais dinheiro lógico. Naquela época. Entendeu? Lógico. É. Até porque o dinheiro nem era teu, tu tinha que ou dar um jeito de conseguir ganhar trabalhando. Como não, cara? Eu trabalhava já naquela época. Ah, mas a gente tá falando de pessoas... normais. Mas isso aí também mostra... Eu trabalhei dos 13, cara. E aí? A gente sabe que tu e o Vodito trabalhavam na época. Vocês já eram adolescentes, vocês dois. Mas isso aí também mostra como é que a moeda desvalorizou, saca, velho? Que olha a diferença do salário de 60 pra quase R$1.000 hoje. E, tipo assim, a equivalência do preço é a mesma. Então, olha quanto de moeda você precisa pagar pra moeda valer o tanto que ela valia esses anos atrás. É. Saca, velho? Sim, sim. Então, o nosso poder de compra, digamos assim, ele permanece o mesmo, mas a nossa moeda, ela vale muito menos do que ela valia antes. Quando o real saiu, ele era poderosíssimo, saca, velho? Ele era uma moeda forte mesmo. É. Por um com dólar. É, ele era mesmo uma moeda forte. Chegou a época de valer mais que o dólar. Sim. É, quando saiu, ele valeu um pouco mais que o dólar. Valia 96 centavos, uma coisa assim. É. Mas assim, eu não quero alongar a questão. É só que, tipo assim, acho que essa conta vale pra proporções das coisas mais mundanas, assim. Entendeu? Porque... Se a gente levar para outras classes, eu não sei se vale. Por exemplo, comprar um terreno ou uma casa, entendeu? Eu acho que essa conta fica mais longe ainda, talvez. Mas enfim, eu entendi o cálculo, mas... eu entendi sim, a situação. Sim. Mas aí tem outras questões que não tinha na época. Por exemplo, hoje em dia tu consegue financiamento muito mais fácil que na época, não era bem assim. Para te comprar um terreno, tu tinha que ter dinheiro mesmo. Né? Porque conseguir empréstimo em banco, essas coisas não era tão fácil. Hoje, se ratear, o Nilson compra. Mesmo sem trabalhar. É, os juros, caraca, hoje também são um pouco mais fáceis que antigamente. Ah, o Neus, qualquer coisa, ele deixa os aparelhos dele lá como garantia do videogame lá. Jamais. Então tá. Eduardo! Vai lá, Edu. Uma vez. Então. Edu, que já comeu um pouquinho de cada um aí já. Né, cara? Que deu isso? Um pitequinho em cada um. Da pauta, Spike. Ai, que delícia! Que susto. Né? Janeide, fica quieta aí, Janeide. A Janeide é outra pessoa que participa das gravações aí nos estão bastidores. Me retirando. O nome dela é Janeide. Janeide, é. Que pariu, viu? Então, Janeide. Estou me retirando. O Edu, não quero te cortar, mas a Janeide parece o bunda gorda do Pânico. Igual a voz, igual o bunda gorda. Não é só a voz, viu, Spider? Não é só a voz. Puta que desgraça. Gente, que horror! Que desgraça. Me poupe. Mas então, uma coisa que eu. Que marcou muito os anos 90, que eu acho que é muito a cara dos anos 90 também, eram os programas infantis. A programação infantil ali, tradicional, que todos os canais tinham alguma coisa ali infantil. Sim. Foi uma coisa tão característica que todos os canais, de certa forma, tinha uma guerra de apresentadoras de programas infantis até durante os anos 90 ali. Era uma coisinha meio velada, não era aquela coisa declarada, né, que a Mara Maravilha tem treta com a Angélica, que falou mal da Xuxa, que tá brigando com a Eliana. Mas eu acho que isso aí é anos 80, hein? Não, cara, anos 90. Anos 90 anos 80 tinha. Pra 90, hein? Porque a Angélica tava na Manchete em 86. Mas e ela... toda essa briga aí que tu tá falando foi tudo nos anos 80. Aí nos anos 90 nem era elas, era o Sérgio Malandro num canal, a Xuxa no outro. A Angélica teve programa Mara Maravilha nos anos 90, tretou com a Eliane, que tava na Record, me parece. Não, a Eliana... É disso que eu tô falando. A Eliana... A Mara... Não era programa... Não tinha programa de auditório. A Eliana tinha programa infantil. Sim, mas não era de auditório. Depois, quando ela foi pra Record, que teve. No final dos anos 90. Não, mas acho que era 98, 99. Que foi quando estreou o Pokémon, foi no programa da Eliana. Já era de auditório. Já. Sim. Mas tinha uma lourinha... tinha uma lourinha na Record. Qual o nome dela? Pô, ah, eu lembro da loirinha, mas não lembro o nome. A loirinha não era Kelly Key, por acaso? Não. Não. Não. É Melanie, não. Tinha no SBT também, não era? Ah, Patti Beijo, tinha Patti Beijo, não é? Não. Eu não lembro. Mas eu lembro que eu cantava a música de abertura do programa dela, era a música dela. Eu lembro que tinha uma magicana com Super Nintendo, tinha Fatal Fury, o pessoal disputava. Caraca, eu não lembro. Mas Edu, eu lembro dessa briga que tu tá falando. Mariane, o nome dela. Mariane. Era Mariane, isso mesmo. Mas era assim, era Angélica na Manchete, era Mara Maravilha no SBT e a Xuxa na Globo, não era? Deixa eu ver aqui certinho, cara. Que eu lembro que era a Mara Maravilha que causou a treta toda. Mas ela entrou nos anos 90 também. Xuxa, Mara, Angélica e essa Mariane. Sim, elas estavam todas nos anos 90 lá. O boom mesmo foi nos anos 90. Eu lembro. Saca? Eu lembro da Angélica também saindo da manchete e indo pro SBT. Ela fez um programa no SBT à tarde. Olha, as seis principais dos anos 90 aí, na lista que eu achei aqui, foi a Jacque Petkovic, que começou no SBT em 97. A Eliana, que começou em 87, mas nos anos 90 ela tava forte lá. A Mara Maravilha, a Angélica. Cachorro. Olha só, Edu. A Angélica era na manchete nos anos 80. A Mara Maravilha começou em 87 no SBT e foi até 94. E o Sérgio Malandro era bem no ano 90 mesmo. Depois ele foi pra Globo. Na hora do capeta, né? Porra, desesperado. É. O início do conflito todo foi na década de 80 e passou pro iníciozinho dos anos 90 ali, mas tá valendo. Tá valendo, é. Pegou os anos 90 ainda. Sim. E cara, e tinha né, dois tipos de programas diferentes. Tinha aqueles programas que tinham auditório de crianças ali, então tinha as brincadeiras, tinha apresentação de música, aquelas coisas todas. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. E no meio disso tinha os desenhos. E tinham aqueles programas que tinha só a apresentadora ali pra fazer alguma coisa, falar alguma coisa e logo encaixar um desenho. Não tinha sketch com jogo, com brincadeira, nem nada. Eu, particularmente, preferia quando não tinha essas brincadeiras, essas enrolações, esses negócios chatos, porque eu queria era ver desenho. Tirando um programa muito clássico da Globo, que né, tinha umas coisinhas no meio ali que era legal. É, cara, tirando um... Acho que o programa mais diferente de todos, que ele inaugurou né, essa leva de programas que vieram depois, foi a TV Colosso na Globo, que em vez dessa coisa de sketch, de brincadeiras e tudo, eles tinham... todo programa tinha uma historinha, né? Tinha uma coisa acontecendo e os personagens interagiam e coisa e tal, e lançavam os desenhos no meio. Coisa que depois foi copiada aí pela Band, lá naquele programa Band Kids, o jeito que a Kira e o pessoal apresentava também, contava uma historinha, sempre tava acontecendo alguma tretinha ali e tal. E o pessoal aproveitou depois da TV Globinho. Tinha uma historinha? Você não lembra, cara, dos treinamentos dela com o Grande Olho? Não. Os negócios dela lá com o robô. Só lembro dela dizendo, vamos ver Dragon Ball. E acabou. Nada, tinha uma, tipo, umas sketchzinhas. Era coisa muito pequena, assim, saca? Cara, tão pequena que eu nem lembro. Você juntava tudo e dava um negócio. Eu sei que eu nem me lembro. Eu sei que a mão do Ki tremia com a Kira. Mas um dos melhores programas também dos anos 90, o infantil, era a TV Cruz, né? O Disney Cruz, né? Final dos anos 90, cara. Né? 97, se eu não me engano. TV Cruz, eu acho que TV Cruz é depois dos anos 2000 já. Não, 97. É, 97? 97, é. Que tem um que é depois dos anos 2000. É que mudou de nome, né? Teve três. Disney Club, depois Disney Cruz, depois TV Cruz, alguma coisa assim, nessa ordem. É, ela começou assim, como TV Cruz e, cara, foi um dos melhores programas da televisão, principalmente porque ele fugia do padrão coisa de criança só de manhã. Não, e ele passava o negócio, pá, de tarde ali, ó, no horário da novela, praticamente. 6 horas, 6 e meia, né? Então, cara, era sensacional, porque criança você não queria ver novela e você não queria ver jornal, que era o que tava passando. Você queria ver desenho, velho. Saca? Desenho ou alguma coisa relacionada a isso, né? Sei lá. Né, velho? Tinha um programa também, acho que na Record, cara, era à noite também, 9 horas. Era Agente G, não sei se vocês lembram, eu vi pouco, eu tenho vaga lembrança. Cara. Aqui não pegava Record nos anos 90. Bem Agente lembrado, G. Cara, tinha os programas que passavam, o Agente G passava na Record e tinha os da cultura, né, o Castelo Rá-Tim-Bum, E tinha lá o X-Tudo, cara, X-Tudo, que programa legal também, cara. O Agente G é do mesmo carinha do X-Tudo. Saca? Inclusive, o X-Tudo é o programa que lançou a Fernanda Souza, saca? Ela começou a carreira dela no X-Tudo. Sim, depois isso aí nós já falamos lá no cast sobre TV Cultura. Do X-Tudo? Sim. Ah, então tá. Então não vou falar dele, não. Mas a gente gera legal. E não é o mesmo carinha, viu? Também, tinha umas... gordinho lá do Agente G. Não é o mesmo. É o mesmo do X-Tudo. É o mesmo? É o mesmo. Desculpa. Eu acho. Um cara até famoso que morreu recentemente. Sim, é que eu não vi essa porra, então não sei o nome do... Lembro que tinha, alguns experimentos, alguns negócios pra fazer. Tinha umas comida maneira. É, eu lembro também pelo desenho do Beetlejuice que passava. Era no Agente G. Isso, Agente G. Cara, o Agente G era massa, que sempre tinha um caso que ele tava investigando ali o negócio, então rolava aquele teatrinho também no meio dos desenhos. Uhum. Então tinha aquela investigação e tal, os bonecos ali ajudando, era muito massa, velho. E é uma pena, né, velho, que tipo assim, passou os anos 90, nos anos 2000 foi acabando, hoje já não tem mais programa infantil. É, pois é. Não, hoje acho que só tem o SBT porque o Silvio banca, porque ele falou que é um compromisso que ele tem com as crianças de passar desenho. Mas vê o programa infantil do SBT com a filha do Silvio, com aquela cara dela lá. Pelo amor de Deus, não dá, né? Não consegue assistir aquilo, cara. Eu duvido que as crianças consigam. Ainda tem programa com a apresentadora lá, velho? Sim, a filha do Silvio. Caramba, eu achava que agora era só aquele negócio que só entrava desenho atrás de desenho. Não, eu acho que é Bom Dia e Companhia ainda, inclusive. Ainda é. É, Bom Dia e Companhia. Olha, rapaz. É. Eu achava que tava só aquele, tipo assim, Bom Dia e Companhia, o horário. Tipo assim, dava abertura e desenho e encerramento do Bom Dia. Ah, massa, velho. Bacana. O Silvio é um cara de respeito, velho. Eu vi ali, ô Flávio, inclusive ele fez X-Tudo antes do Agente G. Agente G é de 95, X-Tudo acabou em 94. Sim, por isso que eu falei que é o mesmo cara do X-Tudo. É que tava muito novo, não dá pra reconhecer. Então é isso então, Edu? É isso aí, cara, os programas infantis. Caraca. Nostalgia. Eu era viciadíssimo nisso, velho. Bom, então agora é a minha vez, né? E eu vou falar aqui que uma grande coisa que tinha, uma coisa que o grande momento assim que eu acho que teve nos anos 90 foi a questão dos brinquedos. Os anos 90 tinha muito brinquedo legal, cara, porque hoje em dia o que é o brinquedo? É o smartphone. Né? Tu dá uma bola pra uma criança, a criança larga a bola e quer o teu celular. Então tu já dá um celular direto. Há um tempo atrás o pessoal tava dando tablet, né? Notebook, e hoje em dia dá um smartphone. Puta, cara, isso me dói no coração cada vez que eu vejo isso. E eu nem tenho filho, cara, mas eu sei que isso. Nossa, isso estraga muito na minha visão. Olha só. Eu acho que uma visão, essa minha, eu não tenho total certeza, mas eu acho que isso é uma coisa de determinada faixa, assim, uma razão social assim, de poder aquisitivo, sabe? Porque aqui na minha rua tem umas crianças, uns meninos aqui, que eu acho que deve ter entre 10 e 12 anos, que quase todos os dias estão jogando bola, cara. E eu não vejo ninguém com um smartphone na mão. Putz, que massa, hein, Timblu? Aí sim, hein? Quase todo dia. Aí o que acontece? Se é um motorista desses estressado da vida, passa por cima dos tijolinhos, quebra, xinga eles, passa por cima das garrafas, às vezes estão jogando taco. Eu não, cara. Eu espero, vou bem devagarinho, espero eles sair da frente, desvio dos tijolinhos, deixo eles ali. Porque, sabe, eu simpatizo com eles, porque eu fazia isso também. Mas e na minha época não tinha smartphone, porque com certeza eu estaria com o smartphone. E hoje com uns 30 quilos a mais. Ô Márcio, mas se depender de mim, vai continuar jogando bola. Porque eu não dou um smartphone pra criança. Pois é, mas eu acho que tem muito mais a ver com poder aquisitivo do que propriamente, assim, se a tendência da época, sabe? Porque eu acho que as pessoas têm muito medo hoje em dia de largar os filhos, assim. Mas eu vejo que isso é uma coisa mais das pessoas... Sei lá, cara, eu acho que as pessoas mais pobres não têm tanta essa preocupação assim. Verdade. Agora, eu acho que você pode estar certo, porque... Assim, aqui em Curitiba, eu não lembro a última vez que eu vi criança na rua brincando, assim, sabe? Tipo, mesmo final de semana, assim, olha que meu bairro é tranquilo, assim, tal. Ele possibilita brincar na rua, sabe? Mas os pais acabam não deixando porque tem medo da violência. Normalmente é essas as desculpas que eu ouço, por assim dizer, entendeu? Sim, aí o que acontece? A criança vai pra dentro de casa, fica no computador ou no Smart TV. É. Coisas é, tipo assim, videogame. É bem triste isso, cara. É, não que jogar videogame seja ruim, eu adorava jogar, mas... Sabe, a interação com outras pessoas é importante, né, cara? Principalmente nessa faixa etária, assim. Sim, se chama vida, normal. É, pô, sair pra... Tinha que ter interação, tinha que ter a interação ao mundo, né? Sim. Poder arrancar um tampão do dedão do pé quando dá um chute no exato. Rolar no chão com um colega que tu não concorda quando vocês estão brigando, jogando bola. Quem nunca? É. Porra, apanhar na escola e sair correndo pra casa em vez de chamar um Uber porque tem medo de apanhar. Nunca apanhei, não. Aí, desculpa, viu? Desculpa. Se tu é valentão e tu batia nos não, outros. Não, eu ficava na minha. Eu não tinha medo, era de apanhar, pô. Eu ficava era na minha. Então, cara, voltando onde desvirtuou, a questão dos brinquedos, cara, tinha muito brinquedo legal. Quem é que não lembra da Mola Maluca, por exemplo, né? Ah, esses dias eu fui num aniversário que eles fizeram uma decoração anos 90, assim, que eles não penduraram... Penduraram essas molas malucas no teto, assim, e no final da festa a galera ficou tirando elas, sabe? Inclusive eu tirei uma pra mim, assim. Olha! Edu, tu não lembra, Edu, a mola maluca? Lembro, ainda falei aqui, mola maluca. Ah, eu entendi que alguém falou mola maluca? Não, ainda falei, ó, mola maluca. Sim, véio. Sim. Mola tinha maluca muito era brinquedo. Massa demais. Cara, tinha muito brinquedo, assim, intuitivo da época, assim, que a gente gostava muito, tipo, Aquaplay, sabe? São coisinhas simples, cara. Não precisa de tecnologia avançada nem nada, sabe? Pense bem, era coisa de Playboy na época. Ah, mas aí tu tá falando uma outra de brinquedo, né? Yo-yo da Coca-Cola. Isso. Ah, e outra, Night in Blue. Naquele período nosso ali, a gente inventava as coisas, né? Às vezes também. Não tinha um brinquedo, daí tipo, ah, sei lá, pegava um caderno e um papel, brincava de stop. Pegava um baralho e ficava brincando de pife. Não tinha nenhuma das coisas e ia brincar de esconde-esconde, porque brincava na rua. Então, tipo, você acabava inventando as brincadeiras, né? Então, tipo, às vezes não tinha o brinquedo que um ou outro tinha, mas inventava muita coisa, né? E eu não sei vocês, a gente ali compartilhava... compartilhava brinquedo, então às vezes um cara tinha uma bola, o outro tinha uma arma. Não, mas isso aqui não existia. Lembra que eu te falei, né? Tinha um amigo rico que não deixa, não, emprestava brinquedo. Ah, mas eu tô falando na mesma classe ali, né, cara? O amigo rico... Nos anos 80 eu brinquei muito, acho que nos anos 80 eu brinquei muito com um peão. Mas não é aquele peão de corda, sabe? Que aquela porcaria nunca soube jogar aquela bola. Seu penoso! Olha o mortal daquilo. O peão era aquele peão de mola, sabe? Peão de mola? É, de plástico que a gente dava mola e apertava o botãozinho e ele tinha, fazia até um barulho. Cara. Esse, eu tô no Neilson, tô junto com o Neilson aí, cara. Isso é penoso, hein? Parece o disco voador do episódio do Chaves lá. Aquele peão. Não é isso? Tipo... Disco voador do Chaves. Lembra que já chegou o disco voador, que era o brinquedinho que girava. Não, mas aquilo é só. Era só. Aquilo ali era um peão, não era não? Não, era um disco voador. Não, era o peão que girava, não, pô. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês, peraí. É, no Skype aí a fotinho do peão. Eu dava a corda nele e jogava e é isso aí. Show de bola. Brinquei muito com isso. Cara. Cadê? É muito legal. Ah, tá, esse é o pequenininho. Tô falando que é o disco voador. Nossa, agora eu lembro que aqui não falava que era isso, que era ioiô, não, que era peão não, cara. É, como é que chamava isso? Eu não lembro, não, mas não falava que era peão não. É peão, cara, pô, tu aperta e sai girando, é peão, pô. Também conheço como peão. É. Ele acendia a luz, ficava piscando, né? Não, na época não tinha luz, ô Nilson. Hoje em dia eles inventaram com luz. Mas na época ele só fazia um barulho, ele tinha um cortezinho com uma geometria ali que ao girar ele pegava o ar e ele fazia barulho, entendeu? Mas eu lembro que era mó sem graça esse negócio, cara. É, só girava, né, cara? É, tinha um peão de cordinha também. A não, coisa. Mas o aqui, peão, ó. o peão mesmo, raiz, de verdade, a gente enrolava, era prazer você jogar aquilo lá e quebrar os peão dos outros, cara. Entendeu? Sim. Aí, Team Blue, olha no Skype sim, aí, é, o peão esse também. Daí é o do Kiko, é. Parecido com o do Kiko, assim. Então. Mas eu não sei se é um peão que ele tinha. É um peão. Ah, que seja. É um peão, pô. Que seja, mas é do episódio do Disco Voador. É. Caralho. É, talvez é um peão em forma de disco voador. Sei lá. É semelhante, né? Mas enfim. É, que girava, né? Ele botava pra girar. E quem quiser saber sobre esse negócio de peão e esses brinquedinhos aí, episódio beta do Machine Cast, a gente fala bastante sobre isso. Inclusive, o Nilson lembra aí do Felipe que, né, fala do negócio do peão lá. Que é o Felipe ou foi tu que falou nisso? Que o cara deu com um peão no pé do outro e varou de fora pra fora? Foi tu? Foi eu. Porra. Foi eu. Alô. Alô. Flávio, já ouviu esse episódio, Flávio? Não. Peraí, só um pouquinho, gente. Peraí. Pronto. É o que se faz com, né, lazarento. Aí, voltou sozinho, eu nem chamei, vagabundo. Pariu. Não, cara. Esse não tem nem respeito, rapaz. Os outros saem e esperando trazer de volta. Mas não tem um outro de brincadeira de criança, assim, seu Beta? Tem, mas aí com os outros membros da equipe, né? Ah, que entraram depois. Ouviu outro. Ele ouviu mais um. Nós vamos fazer mais um sobre brincadeira de criança só com membros da equipe que não gravaram aquele. Aí, no caso, vai ser tu sozinho. Então tá. Então eu acho que é isso aí, né? Falamos aí já sobre coisas dos anos 90. E agora nós vamos passar para as curiosidades aí, curiosidades gerais aí dos anos 90, não é, Edu? Então, cara, eu peguei umas curiosidades aqui por datas. Então vou começando aqui, ó. Em 1990 ocorreu a reunificação da Alemanha, deixou de ser Alemanha Oriental e Ocidental e virou uma Alemanha só. Já começamos aí a década bem, né? Sim, pra quem não lembra, né? Existia a Alemanha Ocidental e a Oriental, né? Que de acordo com o seu Madruga, um eles bebem cerveja e no outro vodka, se não me engano, né? É isso, né, Spider? É isso, né? Meu Deus. É isso aí, cara. Né? Em 1991, a gente teve a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a URSS. Zangief ficou sem lar a partir de 1991. Ok, o Zangief ficou sem lar. É, porque, né, você vai no Street Fighter 2, tava lá, chegava na URSS. Sim, sim, mas a questão é a nacionalidade do Zangief hoje em dia. Ele é da Rússia ou ele é um daqueles países da União Soviética? Ele é, na história dele oficial, ele é original da União Soviética. Isso. Eu não sei se agora ele pertence a algum país. Não, peraí. Tá. Que ele é da União Soviética, todo mundo sabe, todo mundo lembra. Então, na só época... Só que a União... O que é a União Soviética? A União Soviética é como se fosse a União Europeia. Foram vários países, não são? Juntos. Era tipo isso, só que... A ideia era como se todos eles fossem um único país. É, tudo entendeu? Bem. Não é entendi. Tipo a Grã-Bretanha, né? Quase por cima, assim, por cima. Mas e aí, se dissolveu a União Soviética e esses países se separaram e, enfim, tomaram os seus rumos lá. E o Zangief, ele é russo, ele é turco, daqueles países lá, não sei qual é os países que eram da União Soviética. Ucrânia. É, Ucrânia, Iugoslávia, Tchecoslováquia. É. Alguns nem existem mais, né? Alguns agora ele é da Bósnia e Herzegovina, tô zoando. Caralho. Mas enfim, segue, Edu. E em 91 também começou a ser comercializada a soja transgênica, que né, a cara, soja mas lá manipulada soja, geneticamente. Soja normal, nem sei se eu tomo, se eu uso, eu como. Você não sabe mais, não tem como saber, eu acho. Sei lá. Cara, com certeza você deve ter consumido soja de alguma forma aí, porque soja eu acho que faz eu comi uma parte de muita coisa. De soja esses tempos aí, mas não sei se era transgênico. Em 92, o Congresso Nacional aprova o impeachment do Fernando Collor e o Itamar Franco assume a presidência. Né? Foi a primeira vez que tivemos o impeachment. Caraca, o povo tá de parabéns, né? ficou um tempão sem votar, sem direto, daí quando vota na primeira já cagada. Agora você entende por que a minha raiva do povo. É por essas e por milhares de outras que eu acho que o povo tem que se lascar. Né? No, 92 teve a que eu lembro, marcante, foi a Olimpíada, a medalha de ouro do Brasil no vôlei. Isso não é marcante, não, velho. Claro que é. Não? Claro que é. Claro que é, cara. Primeira, primeira medalha do Brasil. Não importa pra você, mas pra muita... O que é a primeira medalha do Brasil, Flávio? No vôlei, sim, 92, na Olimpíada, né? É. Sim. Quem é que não lembra do saque na Jornada nas Estrelas lá do Tange? Como é que é o nome desse saque? O Bernard? Do Bernard, cara. Era Jornada nas Estrelas. O saque viagem. Não, cara, o Tande, cara. Tá doido? Não, era o Bernard que fazia, que dava aquele pancadão pro alto. Porra, mas... rapaz, é o Tande, vocês estão loucos? Que Bernard? Então, eu acho que é Bernard. Ah, não. Como é o nome do saque? Jornada nas Estrelas. Ah. Aqui. Bernard Hasman, saque. Saque Jornada nas Estrelas. Ele é brasileiro, esse cara? A jogada criada pelo jogador brasileiro Bernard. Não, mas eu não disse por quem que foi criada, cara. Eu tô dizendo que o Tange fez isso na Olimpíada. 92. Ah, agora eu não sei. Porra, não é. Eu não tinha dito que o Tange tinha inventado. Eu disse que ele fez isso. Ah, tá. Ele fez isso na Olimpíada. Eu lembro disso, entendeu? Nem dá pra procurar aqui porque os vídeos são muito longos, são de horas. Mas enfim, fica aí. Se algum ouvinte souber, coloca nos comentários aí. Nunca coloco, mas quem sabe dessa vez ele se anima. A gente tenta. É, a gente tem esperança que assim, um dia vai mudar. E continuando aqui, então, em 93 foi realizado no Brasil um plebiscito para escolher a nossa forma de governo e venceu aí a forma república presidencialista. Cara, sem querer falar de política, mas como eu queria ter monarquia hoje em dia. Né, cara? Eu lembro que tinha na época tinha o parlamentarismo, a monarquia, a república presidencialista e acho que tinha mais um. Era monarquia, parlamentarismo, presidencialismo e... Eu lembro desse negócio, eu lembro que eu ficava de saco cheio porque eu queria ver o negócio e pá! Interrompemos sua programação para o horário político obrigatório. Não sei o que, não sei o que. Ah, pá, puta que pariu. Edu, era só, era parlamentarismo, monarquia, qual é o outro que tu falou? República presidencialista. Isso, e eu não lembro o outro. Pois é. Monarquia, parlamentarismo e presidencialismo. Era só os três, né? Só os três. Eu achei que era os três, achei que tinha mais um. Em 94, a gente teve um momento trágico aí na história do Brasil, que foi o falecimento do Ayrton Senna, né, durante a prova de Imola na Itália. Mas tivemos uma coisa boa também no ano, que foi o Nelson Mandela se tornou o primeiro presidente negro na África do Sul, né, cara? Que a galera levanta muita bandeira aí, preconceito não existe, não sei o que e tal, mas o primeiro presidente negro da África do Sul surgiu em 1994, né? Então... Quer ver? As coisas como são. Edu, quer ver outra coisa de 94 que foi boa também? Todo mundo lembra? Foi o Brasil ganhou a Copa do Mundo, meu amigo. Copa do Mundo de 94. Copa do Mundo, é. O tetra. É tetra! É tetra! Eu sou o único que vou discordar disso. Eu já não acho tão bom isso. Mas enfim. Eu acho que mais válido de lembrar é que o Plano Real começou em 94, né? A moeda que usamos hoje nasceu aí. E 94. Já em 95. Era o Itamar Franco. Já em 95, nós tivemos o Windows 95 chegando no mercado aí pela Microsoft, revolucionando a forma que nós utilizávamos o computador até então, né? Que deixou de ser aquela forma lá meio DOS para se usar o sistema de janelinhas e acesso rápido e gerenciamento de arquivo ali mais dinâmico e tal. Além de joguinhos e tudo mais. Alto cursos de informática em 95, eu. Né, velho, já começou. Foi realizado o primeiro processo de clonagem de um mamífero, né, da ovelha Dolly. Vocês lembram disso? Caraca, sim, Dolly. Sim. Lembra da ovelha Dolly. Quando a Dolly morreu. Agora nós estamos aí querendo desenvolver órgãos em porcos. Então o troço evoluiu bastante. Sim, já tá evoluindo bem. Foi leiloada aí, né, em 95 também, a Vale do Rio Doce. É, a maior empresa de minério. Mas Edu tá trazendo umas coisas assim, sabe, Edu? Que pra massa não importa muito. Eu queria saber qual é a novela daquele ano, sabe? Mais, é, velho. Que mais fez sucesso nos anos 90, sabe? Boa. Tipo, essas coisas assim, cara. É. Tu tá trazendo muita coisa política, caralho. Ele tá querendo saber da Tieta, Tieta. A Tieta nos anos 80. Ah, tá, então em 95 também foi a morte dos Mamonas, né, cara? Porra, não. Tá botando lá pra baixo, hein? É episódio, cara, 15, pra quem quiser saber aí mais sobre os Mamonas Assassinos, episódio 15, um dos melhores episódios do Machine Cast. Flávio, já ouviu? Cara? Uma banda que já marcou aí o coração. Não, peraí, já ouviu, Flávio? Não, Mamonas não, ainda não. Caraca, não ouviu? Deus. Tem certeza? Tchau de novo. Ô, bicho mesmo. Pô, cara, se cometer uma gafe dessa de novo. Menos 2 pontos hoje, hein, porra. Né, velho, tá triste. E aí, Edu, 98, 99? Então, cara, em 98 foi fundada a Google. Caraca. Bom, tu falou que 96 não tinha nada? É. Porra, 96 saiu Resident Evil 1, não foi, Nilson? Foi. tá louco, rapaz. Oh. Aí, ó, marcante também, cara. Porra, um marco nos games aí. Não, e 98 também saiu o Dreamcast. Melhor videogame que existe. Sim, que existiu. Não, ele existe. Tá, se ele tá aqui é porque ele existe. Cara, passei longe do Dreamcast. Ah, não. Ah, não. Pronto, já resolvi o problema. Bom, agora vamos ter condições. Não tive condições de comprar. Não tive condições de comprar. Para, pô. Caraca, menos. Tive o Play 1, cara. Você conseguiu barrar o Spider menos 43 agora, mano. Pô, mas eu não tive condições de comprar o Dreamcast. Eu tive o Play 1, aí depois eu comprei o Play 2. É, você era. Esqueci que você é fanboy da Sony. Não, nesse meio tempo eu ainda tive o Nintendo 64, mas. Você jogou seu dinheiro fora, né? Lixo 4. Não, eu troquei meu Play 1, aquele antigão, o Fat, o cinza, que tava com problema no leitor, troquei no Nintendo 64. Era melhor. Caraca, ter ficado com seu um videogame secanhão, estragado, cara. Estragado ainda valia mais ainda. É. Com uma fita pirata do Mario Kart. Nossa. E 99, e fita... Em 99, o euro passou a circular na União Europeia, então, né, a primeira moeda de bloco. Que é uma tendência aí, quem sabe a gente não tenhamos assim, mais aí pra frente. Moeda de bloco, bloco é tipo André? Um tijolo, aquele assim? Bloco de tijolo? De... Não. Lajota? A União Europeia. A União Europeia é um bloco, é considerado um bloco econômico, saca? Ah, e tem a moeda do bloco econômico. Sim. E a América do Sul é um cone, tá? É? Entendi. Pensa só, Marcos, não, você chegar... O Mercosul é outro é um bloco cone. Econômico. É. Você chega... É um bloco econômico do Cone Sul. É o Cone Sul. Pensa só, você chega no estabelecimento... Porra, aprendi essa porra no colégio, rapaz. Você dizer que tá errado agora? Só que falta. É. Você pensa só, você chega no estabelecimento e tira um bloco no bolso, tá aí meu euro. Ok. Oi. Bom, eu acho que com isso a gente encerra aqui, né? Esse cast sobre as melhores coisas dos anos 90. Com certeza ficou muita coisa de fora. Tem certeza. Dezenas e dezenas de coisas que ficaram de fora aqui, né? E eu vou pedir aqui pro Vodito, lembra alguma coisa dos anos 90 que tu gostava, Vodito? Na época que tu ainda era adolescente? Ah, peraí, deixa eu lembrar. Ó, eu gostava daqueles joguinhos de Brick Game, nome. Que tinha 9.999.1, jogo pra caramba, tudo igual. Meu neto também me perturbou com aquele negocinho, aquele bichinho redondo pra dar comida, essas porra. Esse daí nós vamos falar num programa futuro seguinte. Tá. Eu gostava de ver aquele programa com aquele tal de Gil Gomes, aqui agora, aquele o assassinato, aquele que ele falava assim, entendeu? Sim. Gil Gomes, aqui agora. Então tá, senta lá, Vodito, senta lá que a gente já vai terminar aqui. Falou. Certo, pessoal, então agora vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, é isso aí, velho. Os anos 90 foi o ano que eu vivi maior parte boa da minha vida, digamos assim, de adolescência, de infância. Marcou muito, deixou muita saudade, muita coisa boa. E hoje eu vejo essa galerinha aí, esses jovenzinhos e... Cara, vocês perderam o melhor que o mundo teve a oferecer, que foi os anos 90. Começo dos anos 2000 ainda era bom ainda, vai. Tava na ressaquinha ainda. É, cara, começo. Eu acho que 99 ali pra mim foi a linha tênue que separou, assim, do bom do médio. É isso aí, Edu? É isso aí, cara. Valeu, falou, nos vemos no próximo. Certo, Neilson. Falar igual eu falava nos anos 90. Tô chegando aí, tchau pra galera e aí, choque. Falou, bro. Choque? É o Pikachu? Choque do trovão? Era. Choque. Era como é que fala? Era a gíria da época. Flávio. É, falou, galera. Mais um cast. Que eu tô no estágio aqui e falar que os anos 90, né, não é assim, só pela nostalgia, as coisas eram melhores mesmo, cara. Nos anos 90 a gente podia brincar mais, era diferente. Agora eu não sei como é que vai ficar a infância do pessoal, não. É, hoje em dia é complicado. Spider! Bom, valeu aí, sempre bom lembrar das coisas boas, então é isso que esse cast faz, espero que tenha lembrado muitas coisas bacanas pra galera que tá ouvindo aí. Espero que tenha melhorado o teu ânimo, Spider. Cara, meu ânimo tá bom, cara, o que não tá bom é o meu amor pelas pessoas mesmo. Espero que daqui a pouquinho teu ânimo já vai mudar de novo. Muito obrigado a todo mundo aí que compareceu pra gravar. Muito obrigado a vocês, ouvintes, que nos ouviram aí. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que vai ter off-topic? E você quer que eu melhore meu ânimo como, seu infeliz? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do fluxo temporal mundial universal extemporâneo. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários. E aqui junto comigo, como não poderia deixar de ser, Team Blue. Você tá bom, Team Blue? E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu, tudo bom? Então, galera, temos aqui um e-mail pra gente ler de antes do retorno do cast. E temos também um e-mail para lermos já depois do retorno do cast. Mas antes da gente começar a ler os e-mails aqui, eu queria deixar um recadinho bem breve para vocês aqui, que é o seguinte. Tô meio chateado com vocês. Né, Team Blue? Eita, porra. Estamos meio chateados com vocês pelo seguinte. Galera, nós recebemos 2 e-mails depois que nós voltamos. Olha só, nós recebemos um e-mail depois que nós voltamos. Esse é o quarto episódio e a gente recebeu um e-mail. Poxa, galera, vai lá rapidinho, manda um e-mail lá rapidinho, ó, do telefone, tem um aplicativo de e-mail, você pode mandar um e-mail do telefone mesmo enquanto você tá ouvindo o podcast, você pode mandar rapidinho do PC. É muito legal a gente receber esse feedback de vocês aí pra gente saber o que tipo de pauta a gente vai continuar seguindo, o que, que a gente pode continuar fazendo, o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês não estão gostando. Pode mandar críticas pra gente também, que a gente vai ler as críticas aqui também. A gente não faz essa seletividade não, né, Team Blue? Não, aqui a gente lê 100% na íntegra. Isso, aqui é tudo super muito bem-vindo, então, ó. Oi, Edu, aquela, manda aquele lá, e-mail Morales, que eu te mandei, ele pode cortar o finalzinho ali, o cara tá falando mal. Então é isso aí, galerinha. Sem mais delongas, vamos lá então. Vamos começar pelo nosso e-mail aqui de antes do nosso retorno, que é um e-mail do Natanael Amorim, nosso querido Natan, que mandou um e-mail sobre o cast de fotografias. Ele diz aqui o seguinte, ó. E aí, machines queridos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Aqui é o Bom, aqui é o Natan Noel e vim comentar o cast sobre fotografias. Né, esse apelido viralizou no grupo lá. Ó. Gente, se você não segue ainda o grupo, vai lá. Ó, no link tá na descrição do post. Segue lá. Ele diz aqui, ó. Previamente, quero agradecer a vocês pelo cast. Fiquei emocionado quando ouvi que estavam dedicando a mim. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Vocês são uns fofos. Eu fiquei tão alegre que fui mostrar pra minha mãe. Ela só assustou quando ouviu o Edu falar foda, mas de resto ela curtiu a dedicatória. Poxa, mãe do Natan, perdão, não fazia ideia que ele iria mostrar isso pra senhora, então a gente foi um pouco soltinho, digamos assim. Perdão, vamos nos polir um pouco mais. No início do cast, quando o Edu estava falando sobre a história da fotografia, o nome de Luiz Daguerre foi mencionado. Esse nome é dito nos primeiros minutos do jogo Life is Strange, durante a aula do professor Jefferson. E Edu, parabéns, você praticamente deu uma aula de história no cast, muito bem pesquisado e explicado. Pô, meu caro, valeu, brigadão aí por ter curtido. E que puta jogo, hein, Edu? Opa, desculpa. Nossa. Aí, mãe do Natan. E que só. Baita jogo, Edu. Que baita jogo, velho, filé. Entrando agora nas histórias contadas no episódio, gostaria de esclarecer algumas coisas. Mesmo eu sendo mais novo, de menor, como diz aqui em Minas, como vocês gostam de brincar, eu conheço câmeras fotográficas sem visor de LCD e que não são digitais. Inclusive, já tirei fotos em câmeras de rolo de filme e tive que ficar esperando as fotos serem reveladas, para aí sim eu saber se as fotos que tirei tinham ficado boas. Nossa, cara, que época gostosa e ao mesmo tempo cabulosa, né, velho? Uma história que hoje é engraçada foi que uma vez, quando criança, meus pais tiraram fotos da formatura deles, junto com os amigos e tudo mais, para guardar recordações daquele evento único. Porém, eles deixaram um rolo de 36 poses em cima da mesa. E eu peguei o rolo e achei engraçado ter aquela pontinha pra fora. Nem pensei duas vezes. Puxei o rolo inteirinho. Meu Deus do céu, meu Deus! Poxa, mano! Que merda, cara. Caramba, velho, você não fez isso não, cara. Imagina o couro que você não tomou. Eles, cara, tiveram... isso equivale a pagar um cartão SD hoje em dia, né? Nossa, cara. Isso hoje em dia equivaleria a você fazer um serviço de hacker e apagar todos os registros que existem do negócio, saca, velho? Você não tem backup em lugar nenhum. Tá louco. Olha só a gravidade, cara. Ele continua aqui, ó. Eles tiveram que caçar as fotos que os amigos tinham tirado com eles para ver se conseguiam alguma coisa, para não perderem tudo e acabar ficando sem fotos para guardar no álbum. Hoje meu pai conta uma história engraçada, mas no momento ele ficou irritado e desesperado caçando as fotos que os amigos tinham tirado. Poxa, cara, deve ter sido traumático, velho. E sobre a luneta mágica, o monóculo, eu nunca vi exatamente a que vocês falaram, mas quando criança já tive uma que vinha dentro do pacote de cereais. Não sei dizer se era como as que vocês tiveram, mas ela tinha uma lente que dava para ver as coisas dentro, como se elas fossem grandes, mesmo sendo um negócio bem pequeno. A temática de que eu tinha era tumba egípcia, se não me engano, e você via como se fossem as paredes de uma tumba. Cara, agora que você mencionou esse negócio aí, eu realmente lembro de ter visto isso aí saindo numa época nos cereais, e sim, é o mesmo daquela época. Esse, né, é um pouquinho mais bem trabalhado, digamos assim, tal, a lente é um pouco melhor e tudo, mas a ideia é a mesma, é o mesmo, um pouco melhor materializado, digamos assim. É, não foi mencionado no cast, mas também existia um binóculo, que você comprava uns discos que tinham várias fotos pequenininhas na borda, que eram colocadas numa abertura no binóculo, e você acionava uma alavanca para ir mudando as fotos. Vou mandar uma foto em anexo para ver mais ou menos como era. Eu tinha um desses com o tema Lilo Stitch. Tinha apenas um disco, mas era legal ficar vendo as fotinhas. Cara, acho que a ideia desse negócio deve ser a mesma daqueles projetores que você vai passando as fotos, né, cara? Que vai apertando o botão, vai trocando os slides de foto. É bem provável, né? Bem provável. Em relação à expressão olha o passarinho, sim, eles usavam um passarinho de verdade. Ó! Oh! As primeiras câmeras não tiravam foto instantaneamente como as câmeras de hoje. Elas demoravam um tempo considerável para tirar a foto. E as pessoas tinham que ficar paradas durante esse tempo. Então eles usavam uma gaiola com um passarinho para manter a atenção principalmente das crianças. Pois geralmente é complicado manter uma criança sem ficar se mexendo. Hoje em dia já é difícil com uma câmera que bate a foto praticamente instantânea. Instantâneo, né? Imagina, cara, numa máquina que demora a bater. Nossa senhora, nunca mais. Cara. Por não isso era... que criança não para, não sai nas fotos antigas, só tem velho. Acho que era coisa tipo de um minuto, mais ou menos, cara. Você ficava ali parado, espinando. Era um tempo bacana, velho. Não era tipo segundinhos, não. Era um tempo bacana mesmo. Olha só. Esse é o motivo que os fotógrafos falavam para olhar o passarinho na gaiola, no intuito de tentar distrair a criança enquanto a foto era batida. É interessantíssimo. Para finalizar, apenas queria contar que ano passado tive a oportunidade de tirar fotos no casamento de um amigo meu. Como o Team Blue já sabe, eu estou fazendo curso de fotografia. Ainda estou aprendendo, porém esse meu amigo não tinha condições de contratar um fotógrafo para o casamento dele. E como ele sabia que estava aprendendo a fotografar, ele me perguntou se eu poderia ser o fotógrafo no casamento dele. Caraca. Eu topei. Caraca! Que é responsabilidade, presente, hein? Né, cara, velho? É, mas presente. É uma puta responsabilidade, imagina. Tá, né, cara? Faz merda um troço desse. Cara do céu, tá louco. É, se você deixa queimar o que você fez dos seus pais aí, ó, fudeu. Fudeu não, ferrou. Ferrou. Ferrou. Não tenho uma câmera ainda, então tive que pegar uma câmera emprestada com outro amigo. Gostei muito da experiência, foi muito cansativo e pude ter uma pequena noção do trabalho que dá ser fotógrafo de evento. Mas foi muito bom também poder colocar as lições do curso em prática. Eu achei as fotos normais, porém todo mundo elogiou elas. Sou muito crítico comigo mesmo, mas fiquei feliz que o casal tenha gostado do resultado. Meu objetivo agora é adquirir uma câmera DSLR. Estou juntando aos poucos, já que as câmeras fotográficas são bem caras. Tenho vontade também de ter uma câmera instantânea, tipo uma Polaroid, só por causa do Life is Strange. Sempre achei essas câmeras estilosas, estilosas demais, e amo aquelas fotos quadradinhas também. Né, cara, eu também acho doido esse negócio. Acho que já falei demais. Por fim, só quero dizer que gosto muito desse tema. Curti muitas histórias contadas. Também tenho vários álbuns de fotos ainda aqui em casa. Porém, nada se comparada com a quantidade que a Fabi tem. Verdade. É, com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Zerei a vida depois de ouvir esse cast. Não tenho palavras para descrever como fiquei feliz. Ah, e parabéns pela edição. As músicas de fundo foram muito bem escolhidas e combinou perfeitamente com a vibe do cast. Depois fala que eu não entendo nada de música, olha só. Quer dizer, eu não, o Dr. Brown. Doc Brown. É, olha, Doc Brown manja. Cara, olha só, é muito foda, né, tanto ter gostado tanto. A gente fez o cast porque a gente sabia, né? Dedicou pra ele porque ele já tinha comentado com a gente que gostava de fotografias e tal. É, então, galera, se vocês derem esse feedback pra gente, se vocês mandarem lá os e-mails, mandarem comentários no site, tudo, a gente pode dedicar casts pra vocês também. A gente precisa saber o que vocês gostam, olha lá no só, feedback. Parece papo de político, cara. Olha só que coisa feia, tu. Mas não é, cara. do que a gente fez, a gente dedicou o então se um cara chegar e mandar um e-mail pra gente dizendo, eu gosto muito de vocês, vocês são os gostosos, a gente vai mandar, vai gravar um vídeo sobre pornografia. Não, né? Cara, olha só, o que a mãe do Natan vai pensar de nós, velho? Não é isso que a gente quer não, dizer. Não, o que ela vai pensar, não. O que ela vai confirmar, né? Quer dizer... Bom, Edu, vamos pro próximo aqui. Terminou aí? Não, ele só termina aqui dizendo o seguinte, ó. Aquele abraço gostoso a todos. O Team Blue sabe qual abraço me refiro. Ui, que delícia. Né? E até a próxima viagem temporal no Vortex de Muralhas de Texto. Valeu, Natanzinho. Aquele grande abraço aí pra você. O Team Blue também manda aí um abraço pra você, daquele que você se referiu aí. É, eu quero ver o que, que ele vai explicar pra mãe dele. Eu me abstenho. Me abstenho. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, Edu, a gente tem um outro e-mail aqui também, né? Referente ao cast 88, olha aí. Olha aí, cara. Cast do nosso retorno aí, ó. Depois Sim. do nosso retorno. Isso. E é do nosso querido Carlos Nani, né? O Carlos Nani diz o seguinte. Olá, amigos do... Meu Deus. eu acho que ele não é pra gente, Edu. Esse e-mail. Porque ele escreveu assim. Olá, amigos do MachiCast. Poxa, cara. MachiCast, não conheço. Cast, conhece? Quem é esse, velho? Sei lá que podcast é esse. MachiCast. Mas enfim, vamos fazer de conta que é pra gente. Vamos ler aqui, vamos ver o que acontece. Vamos ver. Sejam bem-vindos de volta à Podosfera. Pode ser que seja erro de digitação, então. Porque eu não conheço nenhum MachiCast que tenha voltado. Aliás, não conheço nenhum que tenha existido, mas enfim. Não é, cara? Vai ver por isso. Ele retornou da não existência. É, pode ser. Então ele diz assim, sejam bem-vindos de volta à Podosfera. Está aí um cast que faz muito... Aí, vamos de novo. Está aí um cast que faz muita falta. E leitura também, né? Nossa, não é só eu que tá fazendo falta, não. Olha só o que ele escreveu aqui. Um das coisas que sinto falta... Aí os caras fazem isso de propósito, eles escrevem um e-mail curtinho, todo errado pra me fuder, tá ligado? Pra me fuder não, pra me ferrar. Desculpa aí, mãe do Natan. Desculpa, mãe do Natan. Uma das coisas que eu sinto falta, que até ainda existe, mas não muito raramente, e sem a alma dos velhos tempos, os fliperamas de bar. Aquele flipper com um tiozinho bebendo e da molecada juntando com uns caras de mau caráter. Uns caras mal encaradas, olha só. Com o dobro da idade. Me lembrem. Aqui do lado da minha casa, aqui, ó, só descer na rua, deve estar uns 50 metros aqui de casa. Tem 3 botecos com fliperama. Olha assim. Só, cara. Eu ainda não tive coragem de entrar pra conferir. Nem dá, né, cara? Hoje em dia não dá. Né? Vai ter. E ele termina dizendo, só diversão de qualidade para os menores de idade. Risos. E é esse aí o e-mail do Carlos Dani. Bem curtinho, cheio de erro pra me ferrar, filha da mãe. Né, cara? Ele te crucificou aí, ó. Sim. E é isso aí, Edu. É o que a gente tem pra hoje. É, então, galerinha, olha só. É o que tivemos... Por favor. Edu, antes da gente encerrar, vamos dar aquele recadinho lá do iPod? Ah, sim, cara, é verdade. Galerinha, se você tá aqui em Belo Horizonte ou tem condições de estar aqui em Belo Horizonte, dia 28 de abril, vai estar rolando lá no Sesc Paládio, aqui em Belo Horizonte, o terceiro iPod, o encontro mineiro de podcasts e podcasters aqui... É, já falei que é mineiro, né? Eu vou botar um spotzinho agora pro pessoal ir ouvindo. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Pereira. E eu sou a Amélia. Do Grama Podcast. Estamos aqui para convidar você para participar da terceira edição do iPod, o Encontro Mineiro de Ouvintes e Podcasters. Isso mesmo, o iPod já está na sua terceira edição, divulgando essa mídia maravilhosa e promovendo a integração dos produtores e ouvintes. Nós teremos painéis de apresentação dos podcasts, mesas de discussão, muito bate-papo, aquele lanche esperto... Não era pra falar isso aí, não. Não? Não. Tá bom. Escuta só quem já tá confirmado no terceiro iPod. Balanço Focado. Ed Spoilers. Casos e Causos. Tricotando. Chutando a Escada. Tem Base. Cinematório Café. Sem Choro. Colabora aí. Que Viagem. Então é isso. Podcast. Entre Fraldas. Pode Programar. Galera do Raul. Pode Brisar. JabáCast. Pong e Queijo. Materne Tretas. Ouvindo Podcast. Megafono. O que assistir? Na Trilha. Na Trilha. O que assistir? E nós também, vai ser muito legal. Então só lembrando, galera, anota na agenda de 28 de abril de 2018 às 16 horas. Acompanhe o facebook.com/uipod e siga o @y_pod no Twitter para não perder nada. Nos vemos lá. Bacana, bacana. Você ouviu aí o spotzinho. Então, se você puder, compareça lá, prestigie, faça sua inscrição lá pelo Simpla. Eu estarei lá. Vai estar uma galerinha muito bacana. Vai estar a Aninha do podcast, do Pode Programar. Vai estar a Pri do podcast o que Assistir. Vai estar o Rodrigo e o Marcelo do Entre Fraldas. O senhorá vai estar? O senhorá vai estar? O senhorá vai estar lá também, ó. Excelente. Eu tô perguntando se ele vai estar. Não sei se ele vai estar. Eu acredito que sim, cara. Ah. Ele falou que ia tentar ir. Quem mais tu falou do Entre Fraldas? O Rafa do Tricotando, o Marcelo e o Rodrigo do Entre Fraldas. Olha também só. Vai estar lá a Rafa. A Priscila do que assistia. A Priscila do podcast que assistia. Cara, vai ter uma galera super bacana lá. Então, se você tiver oportunidade, compareça lá. Dê um abraço nessa galerinha bacana. Troca uma ideia, interage. Conheçam as vozes por trás. Conheçam os rostinhos por trás das vozes que vocês tanto escutam. A gente tá fazendo esse evento aí pra vocês, então compareçam lá. E aproveitando o embalo, não esqueça de mandar o feedback pra gente. Pode mandar até o feedback do encontro, se você encontrar comigo lá. Manda e-mail, manda comentário lá no nosso site também, que você encontrou comigo, o que você achou. Edu, agora que tu falou disso, pode mandar o feedback. Eu lembrei que a gente tem mais um feedbackzinho, que é um áudio mandado pelo Maverick. Olha aí. Olha só, cara. Vou botar aí pro pessoal ouvir. Olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite, machines! Sou eu, Maverick, saindo lá das profundezas do Omega Cast. O dragão dourado soltou minha corrente e eu consegui fugir. Tô aqui pra falar com vocês que, primeiro de tudo, estou amando que vocês tenham voltado. Estava me fazendo muita falta o Machine Cast. Eu não posso ficar sem ouvi-lo. Adoro ouvir vocês. E é muito bom saber que vocês voltaram e vocês não desistiram. Força para essa máquina e que o capacitor de fluxo continue dando muita potência para ela, ok? E para falar sobre os filmes, eu vou falar só duas coisas sobre filmes, tá? Cenas que me marcaram, tá? E um filme que eu não gostei. Desculpa aí o fundo, o Team Blue, mas é que infelizmente eu trabalho com venda externa, então eu passo na frente da casa de cliente, eu passo pela rua, aí fica esse fundo aí ridículo. Mas vamos lá. Bem, cena que me marcou, na verdade foram duas cenas. E essas duas cenas foram do Star Trek, tá? Do universo Star Trek. A primeira foi quando eu estava sozinho, com um jovem mancebo, assistindo A Ira de Khan, né? O original. E foi a morte do Spock. Eu sempre fui muito fã do Leonard Nimoy e muito fã do personagem Spock. Quando eu o vi falecer no filme, eu realmente fiquei muito emocionado, fiquei muito chateado. E chorei para um cacete, né? E depois, muito tempo depois, muitos anos depois, vejam só, Star Trek Bem Outro, eu fui assistir com os meus filhos, né, com o Yuri e com a Isabel, a Chibi, ou mais conhecida por todo mundo quando eu falo a Eleven brasileira, né? E no filme tem uma grande homenagem feita aos personagens originais, né? Ao Leonard Nimoy, o DeForest Kelly, o William Shatner e assim vai, né? O George Takei. E aparece a foto dos integrantes originais com os atores originais de Star Trek, né? E o que me emocionou e o que me deixou muito feliz, me fez vir as lágrimas mais uma vez, além de toda a homenagem, foi que a Chibi, a minha filha, reconheceu os personagens. Cara, veio lágrima aos olhos, assim, sem sacanagem. E ela falou do meu lado, pai, são os atores clássicos. E eu, cara, eu me debulhei de lágrimas. Eu tô quase indo de novo aqui, sou bobo, né? Ui, deixa eu respirar. E sobre filmes ruins, cara, tô cenas ruins. Gente, eu vou falar do inomeável, do impronunciável, infelizmente, Highlander 2, aquele filme que não existe. E a cena que me deixa irritadíssimo, cara, aborrecidíssimo, é a hora que o Ramirez morre de novo, né? O Sean Connery. É, porra, primeiro eles me trazem o Sean Connery, me entregam o Ramirez de novo, eu fiquei feliz num filme bosta, porque o Sean Connery tava ali, eu sou muito fã do Sean Connery, porra, o Ramirez tava ali, eu tava adorando aquilo. E aí logo em seguida eles vêm e matam o Ramirez de novo, numa cena ridícula, né? Cena de bosta. Bem, é isso. Obrigado, Jim Blue, por me dar a oportunidade de mandar esse áudio, porque realmente para mim é complicado mandar e-mail, escrever para mim fica complicado por causa do meu tempo. E muito obrigado, gente. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês no coração e... Taca pau na máquina do tempo, filho! Abraço, Maverick. Abraço. Então é isso aí, galerinha. Nos despedimos aqui. Nos vemos na próxima leitura de e-mails e comentários. E, por favor, mandem. Mandem. Então é isso aí. Grande abraço. Valeu, Team Blue. Valeu, galera. Certo. Tchau. Tchau. Off Topic. Cara, se tu queimar a pauta de um programa que eu tô pensando em fazer um cast, tu vai morrer, desgraçado. Então eu mudo. Você quer eu mudo. Se tu for falar de TV Colosso, eu te... Como se deu rápido, vai ver só. Que isso? Eu ia citar ela no meio. Agora ele ia citar, agora ele vai falar. Estou apagando da minha lista aqui, dá licença. Não, eu ia citar ela no meio dos programas, mas não ia dar o foco nela, porque sim, não, ela pode, pode citar, já. Pode citar, tô brincando, vai lá. Ah, não, apaguei da minha lista. Que eu acho que... Falou que ia comer o rabo, o cara rapidinho acabou, apagou. Ele apagou, né? O Edu mudou pra todinha a pauta dele. Cara, vale... vale... A vale lista dele agora tá, tá TV Colosso, TV Colosso, TV Colosso, TV Colosso, TV Colosso. O Neilson, ah, Edu, vale, vale o ditado, quem tem medo, entendeu? É louco. Aqui. Então. Vai lá, não, eu não quero arranjar briga com o Rodrigo. Vai, vai Edu, lá, não, vamos, não vamos, não vamos, vamos, vamos continuar aí. Continua aí. Então, cara, eu acho que foi muito, muito a cara dos anos 90, saca? Espera um pouquinho. Era Edu. Muito... Espera um pouquinho que teve vazamento de áudio. Vai lá, repete de novo, por favor. O Edu já recebeu mais corte que aqueles filmes classe B, assim, sabe? Né, velho? Já recebi mais corte que a Liga da Justiça, tá doido? É, então teve... Foi muito a cara dos anos 90, saca? E... Tem Final bota... Fantasy 6, acho. É 96, 97. Bota o cara aí, pô. Olha... Bota o cara que bugou o Skype dele, velho. O Team Blue é tão... Ficou tão, tão chateado ele não ter ouvido o cast do Mamonas que bugou até o Skype do menino pra garantir que cara. Ele não volta. É, ele isso bugou aqui é banir, lá. Mesmo. Isso aqui é banir, mesmo. Quicou até do Skype, cara. Não foi só da chamada, não. Carai. Tentou puxar ele, botar ou não deu? Ele fechou e vai abrir de novo, acho. A zoeira é demais. Acontece essas coisas. Né? Aí, voltou. Até bugou o negócio aqui, gente. Ah. É, cara, pra você ver. Ele conseguiu voltar, que droga. Mano, o negócio sumiu, o botão ingressar na chamada, sumiu. Droga. Você vê que até o Skype se revoltou com você. Pô. Spider. Fala. Vai ter um dia da semana aí que eu e o Edu vamos querer usar o teu corpo, cara. Cara, se é pra dar continuidade à ideia maquiavélica de vocês na sexta-feira de noite, eu não sei o que é, cara, mas você pode me adiantar, por favor, que a gente já se programa, hein. Edu. Diga. Sexta de noite. Uai, pode? Que hora, Spider? Não, eu tô primeiro me falem o que é, porque a minha agenda de hoje até a Páscoa tá fodida, basicamente. É, não, a gente precisa aí de mais ou menos uma hora do teu tempo. Que quando os dias que eu tô mais frio é terças e quintas agora, cara, final de semana eu tô fodido, cara. Só diz o dia pra gente aí, eu Edu... Quinta-feira, cara, quanto tempo você precisa? Uma hora. Tá, pra fazer o quê? Pra gravar. Pra te usar, Olha o outro aí, chegou agora e já quer ser apossado. É que ele já foi usado, é por isso? É o estagiário abusado, tá ligado? É que nem trote, é que nem trote de faculdade, tá ligado? O cara leva e depois ele fica esperando pra dar o trote nos outros. Fizeram tudo comigo, me usaram, me bateram, foi ótimo. Cara, você me lembrou... Você me lembrou o carinha daquele meme que ele tem o cabelo comprido, assim, tudo, aí fica olhando com a carinha de safado, assim, o repórter pergunta assim, ah, não sei o quê, aí ele não quis pagar, não sei o quê, foi embora sem pagar. Ah, sim. Mas sim, foi ótimo. Nem um real. Fizeram de tudo comigo, me bateram, me estupraram, e como é que foi? Foi ótimo. É esse mesmo. Daí depois tu prefere quinta? Ou tu disse que quinta tá ok? Quinta está ok, cara. Então tá, que hora? Ah, cara, sei lá, 7 horas. Carai, Edu? Eu tô de casa, de boa. É, vadio, né? É assim mesmo. Morra com isso. Caraca. Eu vou chegar correndo, tropeçando, mas ok, sem problema. Tá, se você que prefere às 8, a gente faz às 8. Não, pode ser às 7, melhor. Beleza, então tá, quinta-feira, 7 horas. Bora lá, preparar pra gravar, tá. Todo mundo pronto aí? Todo mundo pronto? Pera aí. E... Tá, tô pronto. Gravando. Alô, tá alô, gravando. Testando. Ah, peraí. Testando. Alô, alô. Peraí, quer dizer que não vai valer eu gravando? Que houve? Aqui? Não, é. Voltem. Ah, valeu. Meu Deus. Stop, paga a faixa. Pode ir. Andou? O cara fica fumando durante a gravação, é foda. Edu, larga esse charuto do lado aí, bicho. Não, só o Chum pulou aqui em cima, aqui na hora, aí mudou a tela. Ele te enrolou na corrente de Andrômeda. O bom que o Edu pode usar essa desculpa sempre, né? Sim, sempre. É. Eu vou começar a questionar. Antes da gravação, eu vou pedir pra ligar a câmera pra ter certeza. Depois ele pode desligar. Ah, é, né? Vadio. Vamos lá então. Gravando. Alô, alô. Aí, tá gravando. Alô, alô. Alô, alô, Marciano. Alô. Beleza. Nossa, alô, alô, Marciano. Você não lembra da música? Que inferno, viu, cara? Olha, o mau gosto é uma coisa que realmente... Que pariu. Pois, cara, mas eu já fiz essa piada tantas vezes, velho. Eu sei, cara, mas não é por isso que a gente precisa repetir, cara. Você já fez uma vez. O sofrimento, ele já vale pra vida inteira feito uma vez. Não precisa repetir. Quando pode repete, crer. A tortura é maior ainda, né, Spider? Caraca, cara, eu quero matar todo mundo. O cara... Seu escuta de mau humor tá mais de 8 mil, Ede. Tá com calma. É. Bora lá, então. Mas, tipo assim, foi um momento marcante, né, velho? A mudança do plano real. Sim, mas teve a votação do plebiscito lá também, que rolou, que a gente decidiu que o governo do Brasil seria a república. Edu. Que foi em 93. Edu? Mas sobre o real, nós já falamos um programa todinho, cara. Tá, não, sim. É porque não, sim. Não, eu tô dizendo não, que, sim. Tipo, não ou sim? Não, sim. Sim, não. Eu tô dizendo é que foi... É que... Ok, estopando. O Nelson caiu no final ali. Ele perguntou, ué, caiu? Bota ele na... Tenta botar ele na chamada de novo. Tô chamando. Estopan. Arquivo. Estopando. Salvar. Salvar projeto. Flávio. Tá, galera. Eu gosto de vocês bastante, mas eu tenho que partir. Você mentirou. Beleza? Não, é verdade, cara. Eu gosto de vocês. Não, eu disse mentira que você tem que partir. Não, não. Eu tenho que partir porque eu vou jantar. Vai lá. Eu tenho que partir porque o meu estômago tá assim, vai ou coma de, ou morra. Vai deixar de jogar Bomberman com a gente. Não, eu vou jogar... Que Bomberman? Onde que você jogamos Bomberman? Bomberman ontem. Ontem? No console? Como? Não. Emulador. Emulador. Ah, mas o emulador só dá pra jogar duas pessoas, né? Não. Jogamos já três fizeram ontem. Esquema? Jogamos três. Porra, precisa ver o parto que foi ontem. Mas conseguimos. Ah, eu imagino. É, que tem todo um empenho pra configurar quatro pessoas mesmo. E olha, bota empenho nesses dois caras, eu já não aguentava mais. Oh, até o Rodrigo aqui já falou, eu tava aqui só ouvindo, vocês já tava estressado já com vocês, já só ouvindo que não tava dando certo. Cara, eu não tenho mais um quinto da paciência que eu tinha pra esse tipo de coisa. Cara, eu durante muito tempo da minha vida eu perdi tempo tentando configurar coisas assim, principalmente com Hamachi. Hoje eu não consigo não, ouvir falar Hamachi. Essa foi a segunda vez que, na semana passada, ficamos até quase meia-noite eu e Edu e não conseguimos jogar, aí depois, ontem que a gente conseguiu. Sim, porque eu tava ali, né, cara, senão eu não ia conseguir. É, se não fosse essa força de vontade, o seu ânimo... Sim, Spider, meu ânimo tava pior que o teu. Cara, isso realmente é frustrante, cara. Ou você tá muito dedicado a fazer funcionar, ou você vai ficar triste mesmo, vai se decepcionar. Sim. Mas que massa que valeu a pena, é um empenho cara, mesmo. Mas valeu a pena, porque foi divertido. Não, porque é um empenho mesmo. Eu lembro porque eu fui jogar Secret of Mana no emulador pra jogar em três pessoas. Sim. E caralho, cara, é um inferno. E só conseguiu jogar com duas? Não, consegui jogar com três. Então... Mas foi um empenho do caralho. Então tá. Boa noite, Spy, tudo de bom. Valeu, galera. Falou, abraço pra vocês. Falou, né? Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.